O brinquedo vai mandar pras menores de idade. R7 vai mandar pras menores de idade. Que gosta de sacanagem, gosta de sacanagem. Que gosta de sacanagem, gosta de sacanagem. Vai começar a sacanagem! Vai! Empina pro R7 e rebola com vontade. E rebola com vontade. E rebola com vontade. Que gosta de sacanagem, que gosta de sacanagem. Empina pro brinquedo e rebola com vontade. Vai rebola, vai rebola, vai rebola, vai rebola. Empina pro R7 e rebola com vontade. Empina pro brinquedo e rebola com vontade. E louco DJ R7, mexe essas produção, pai. Empina pro R7 e rebola com vontade. Empina pro brinquedo e rebola com vontade. Vai rebola, vai rebola, vai rebola, vai rebola, vai rebola, vai rebola, vai rebola. O brinquedo vai mandar pras menores de idade. R7 vai mandar pras menores de idade. Que gosta de sacanagem, gosta de sacanagem. Que gosta de sacanagem, gosta de sacanagem. Vai começar a sacanagem! Vai! Empina pro R7 e rebola com vontade. E rebola com vontade. E rebola com vontade. Que gosta de sacanagem, que gosta de sacanagem. Empina pro brinquedo e rebola com vontade. Vai rebola, vai rebola, vai rebola, vai rebola, vai rebola, vai rebola, vai rebola. Rebola, rebola, rebola, rebola, rebola, rebola, rebola. Empina pro R7 e rebola com vontade. Empina pro brinquedo e rebola com vontade. E louco DJ R7, mexe essas produção, pai. Empina pro R7 e rebola com vontade. Empina pro brinquedo e rebola com vontade. Vai rebola, vai rebola, vai rebola, vai rebola, vai rebola, vai rebola. Rebola, rebola, rebola, rebola.